apresenta Live Set. Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. Nesta primeira hora vamos trazer-vos, como habitualmente, a contagem das 10 mais desta semana. Para participarem nestas votações podem entrar todos os dias em bupor.com e fazer a vossa votação. Power Play. Começamos esta semana pelo número 10, onde está este Take You Higher de Goodwill and Hook and Sling. 10. Thank you. Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 9 esta semana para Alex Guerrero e Javi Reyna. Oik 2010. 9. Thank you. maximum power. It's satisfaction. Power play. No número 8, uma reentrada para este Hurricane de 30 Seconds to Mars, featuring Kanye West. Hey. Yeah. Funky Beat. Live set. Live set. Vota no top do live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem, podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 7, onde temos esta semana Juan Dit com o single El Cilindroid. 7. Thank you. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Número 6 esta semana para Danny Costa, Follow Me, a remix de Heva Jara. 6. Children of the night, step into the light, follow me. Come, come from of the shadows into the light. Set, uma produção Tech Promo. Live Set. Let's go all the way. Super Soul. Hey DJ. Live Set. Let me hear you say. DJ Radio. DJ Radio. Radio. DJ. Live set. Live set. Live set. You listen. You grow. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana e vamos já ficar a conhecer o número 5, onde temos Steve Aoki e Sydney Sampson com este Wake Up Call. 5. Thank you. Hello! A funky beat. Live set. Live set. Power play. Quarta posição esta semana para Deep Jorge. Fake it. Four. Estamos já nos três primeiros, onde temos esta semana, no número 3, uma reentrada para este Numb Encore, a remix dos Linkin Park. Three. make some noise. Lost under the surface, don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every second I waste is more than I. Power play. No número 2 esta semana, Tom Boxer featuring Antonia com este Morena My Love. 2. A ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Chegamos finalmente ao topo da contagem. Vamos ficar já a seguir a conhecer o número 1 desta semana. Lembramos que podem votar todos os dias em bupor.com. Número 1 então esta semana para este Farlamore de Bob Sinclair featuring Rafaela Cara. One.

djzeluis.com. with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Yeah. DJ Zé Luiz. Keep that thing. djzeluis.com. O Live 7 é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/live7. Live 7. Hey DJ. Hey DJ. DJ. You are live with DJ Zé Luiz. www.zeluis.com. First time I feel

DJ Zé Luiz.